A Multifrio apresenta os produtos que irão refrescar o seu verão com os melhores preços e condições para você. Bebedouro d'água de pressão, R$ 277. Bebedouro d'água compacto, R$ 202. Congelador horizontal dupla ação, R$ 788. Mesa de plástico quadrada, R$ 29,70. Cadeira bistrô, R$ 11,20. Multifrio refrigeração. Trabalho ou lazer, sua melhor solução. Você já conhece as novas capas da Bíblia Sagrada, edição pastoral? Com o acabamento impecável de sempre, introduções, ilustrações, notas e textos muito bem elaborados, sua Bíblia Pastoral agora possui três lindas versões de capa. Opção ideal para dar de presente, ter em sua casa ou na sua paróquia. Conheça a Bíblia Sagrada, edição pastoral, capa branca, marrom e azul e rosa. Ligue no horário comercial para 0800 16 40 11. Vá a uma de nossas livrarias ou acesse o novo site paulos.com.br. Olá, um ótimo dia para você. Aqui fala Silvio Lodi, direto da sede da Caerte em Florianópolis, para as emissoras que integram a maior rede de rádios de Santa Catarina. Aqui os destaques de hoje com os jornalistas da RMA. Secretaria de Saúde confirma 3 óbitos por dengue e 2 por chikungunya em Santa Catarina. Receita Federal libera nesta terça-feira preenchimento online da Declaração do Imposto de Renda 2025. Delegado-Geral da Polícia Civil de Santa Catarina apresenta as últimas inovações tecnológicas que estão transformando a segurança pública no Estado. Senado pode votar esta semana o Código de Defesa do Contribuinte. Projeto trata do devedor contumaz. Já está formada a realeza da 35ª Festa Nacional do Pinhão, que acontece em junho no Parque Conta Dinheiro em Lages. Blumenau dá um passo importante na proteção dos animais. Câmara de Vereadores aprovou a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Causa Animal. Nessa segunda-feira, o tempo muda em Santa Catarina, com previsão de pancadas de chuva e risco de temporais isolados. Pense grande, pense rádio, pense TV. Um movimento da Acaerte. Dia a dia. 31 de março é Dia da Integração Nacional e da Saúde e Nutrição. A primeira data reforça a importância de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil, promovendo união e desenvolvimento em todo o país. Já o Dia da Saúde e Nutrição lembra que alimentação equilibrada, prática de exercícios e bons hábitos fazem toda a diferença na prevenção de doenças. Então, um dia para pensar no coletivo e também no nosso bem-estar. Santa Catarina, em destaque. A Secretaria de Estado da Saúde, através da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, confirmou 3 mortes por dengue e 2 por chikungunya em Santa Catarina. De acordo com o novo informe epidemiológico, também há um aumento significativo no número de casos nas últimas semanas. Vamos ficar por dentro da situação das doenças com a repórter Carol Denardi. Carol. Já foram identificados mais de 24 mil focos do mosquito Aedes aegypti, o vetor responsável pela transmissão de doenças como dengue, zika e chikungunya, em 245 municípios. E 178 cidades são consideradas infestadas pelo mosquito. Além disso, Santa Catarina notificou mais de 34 mil casos de dengue, dos quais cerca de 10 mil são considerados prováveis. Como projeta o médico infectologista e superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual, doutor Fábio Galdense de Faria. Embora a gente ainda esteja em patamares mais baixos que o ano anterior, a gente já vê um aumento do número de casos. Santa Catarina tem mais de 10 mil casos prováveis de dengue, né? Já com 3 mortes confirmadas. Então a gente vê que a doença está aqui sim, menor impacto do que no ano anterior, mas está sim, e que se a gente tem agora no começo do outono um retorno aí no regime maior de chuvas, a gente pode ter uma explosão de casos. Outro dado preocupante é o aumento de casos de chikungunya. Foram 550 notificações com 294 casos prováveis. Em comparação com o mesmo período do ano passado, a diferença é alarmante, com um aumento de 568%. Além disso, 2 óbitos já foram confirmados devido à chikungunya e o novo caso está em investigação. E a chikungunya esse ano está realmente causando uma pressão muito grande, principalmente na região oeste do estado, no município de Xanxerê. Então a gente tem um número de casos já nesse ano maior do que no ano passado todo, né? Então aumento expressivo do número de casos de chikungunya, que é uma doença que, embora tenha algumas características similares ali à da dengue, ela tem uma característica que é muito marcante, né? Que é a dor articular e que pode se prolongar. Inquérito Policial Digital, IP Digital, uma ferramenta que promete aumentar a agilidade e a eficiência das investigações. Para falar sobre avanços e a importância dessa transformação para a segurança pública catarinense, a repórter Amarilis Pequeno foi conversar com o delegado-geral de Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel. Confira os detalhes. Amarilis. O 15º Encontro do Conselho dos Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil, realizado na sede do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Florianópolis, teve duração de 4 dias, com a presença de ministros e autoridades. Na sexta-feira, terceiro dia do encontro, o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, detalhou as inovações tecnológicas que vêm revolucionando a investigação criminal no Estado, com ênfase no inquérito policial digital, uma ferramenta que promete aumentar a agilidade e a eficiência nas investigações. Hoje o escrivão ele demora 5 dias para escanear documentos, ou seja, digitalizar e colocar dentro do sistema. Ele vai apertar um botão. Apertando um botão, isso já vai chegar para o Poder Judiciário, vai ficar tudo transparente, tudo de forma bem clara, os depoimentos, os objetos apreendidos, vai ficar tudo de forma muito clara para que o juiz consiga enxergar tudo aquilo ali dentro do procedimento. E os advogados e membros do Ministério Público poderão ter toda a visão também. Então vai facilitar a vida de quem acusa, a vida de quem defende. Então a gente vai ganhar rapidez na comunicação de dados e total transparência para que o pessoal olhe isso e enxergue toda a investigação policial e para que o criminoso que cometa o crime ele seja punido, condenado. Esse é um modelo, né? Ele vai estar disponível para todo o Brasil? Sim, ele já está pronto. A questão de Santa Catarina é só fazer alguns testes mais profundos, saturação do sistema, para que a gente possa, então, disponibilizar ele para todo o Brasil. Contato entre redações. A cidade de Blumenau deu um passo importante na proteção dos animais. A Câmara de Vereadores aprovou a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Causa Animal. Vamos conhecer os detalhes com o repórter Rafael Roberto, da Rádio Itaberá. Rafael, qual será o foco desta Frente Parlamentar, hein? Olá, Silvio e ouvintes. A ideia é unir forças com a sociedade civil, ONGs, protetores independentes e especialistas. E o foco está na criação de políticas públicas para combater o abandono, ampliar a castração, fiscalizar maus-tratos e incentivar a adoção responsável. A iniciativa é dos vereadores Jean Volpato, Cristiane Loureiro e Bruno Cunha. A proposta foi aprovada por maioria e promete fortalecer o debate sobre o bem-estar dos animais no município. Segundo o vereador Jean Volpato, é hora de olhar com mais atenção para a causa animal e apoiar quem já atua nessa área. Bruno Cunha, que há anos defende essa bandeira, disse que os animais precisam de voz e que cabe ao poder público garantir a proteção e o respeito a todas as formas de vida. Já a vereadora Cristiane Loureiro, além de reforçar a importância da mobilização da comunidade, lembra conquistas como o banco de ração e a microchipagem, mas disse que é preciso avançar. A frente parlamentar vai se reunir com frequência, ouvindo quem entende do assunto e levando as propostas adiante. A expectativa é transformar ideias em ações que realmente façam a diferença. Da redação da Rádio Itaberá de Blumenau, Rafael Roberto para o AKERT Notícias. Obrigado, Rafael. E embora ainda falte pouco mais de 2 meses para a 35ª Festa do Pinhão, confirmada para 13 a 22 de junho, já foram eleitas em Lages rainhas e princesas para o evento. Ampliando a informação, direto da redação da Clube FM, Rodrigo Silvério. Olá, Silvio e ouvintes. A rainha deste ano é Amanda Bianchini Moraes. Ao lado dela, Lariane Rodrigues foi escolhida como primeira princesa e Alice Cunha Ramos como segunda princesa. A escolha aconteceu no mercado público aqui de Lages, com direito à torcida animada, autoridades e transmissão ao vivo pelas redes sociais da Câmara de Vereadores. Foram semanas de preparação até o grande momento. Das 29 inscritas, com idades entre 18 e 29 anos, apenas 12 chegaram à final. As candidatas passaram por avaliações de beleza, simpatia, desenvoltura e comunicação. Ao fim, 6 finalistas disputaram a coroa. A prefeita de Lages, Carmen Zanotto, participou do evento e destacou a força e a coragem das mulheres serranas, afirmando que a cidade merece uma festa à altura. A rainha Amanda tem 26 anos, é maquiadora e integra o CTG Planalto Lagiano. Lariane, 19 anos, é modelo e dona de uma loja de moda fitness. E Alice, com 18 anos, é estudante de fisioterapia. A 35ª Festa Nacional do Pinhão acontece de 13 a 22 de junho no Parque Conta Dinheiro. Direto de Lages, redação da Clube FM, Rodrigo Silvério para o Acaerte Notícias. Obrigado, Rodrigo. Economia em destaque. Será liberado nesta terça-feira o preenchimento online da declaração do Imposto de Renda deste ano, utilizando o celular, tablets ou o site da Receita Federal. As liberações serão realizadas com disponibilização completa nos modelos pré-preenchidos. O atraso foi ocasionado pela ausência de dados bancários dos imóveis adquiridos e das doações efetuadas. O repórter Marco Aurélio Gomes tem a informação. Marco. Silvio, a liberação coincide com disponibilidade para declaração pré-preenchida. A Receita explica que os dados no sistema Meu Imposto de Renda, utilizado para a transmissão online dos documentos, estarão 100% disponíveis a partir desse dia 1º de abril. A Receita minimiza o impacto aos contribuintes por atraso para liberações e garante que o atraso do sistema para realizar as declarações online não altera o fluxo de recebimentos. Os 60 dias que vão do dia 1º de abril até 30 de maio vão ser mais do que suficiente, garante a Receita. Nesta terça-feira, serão liberadas informações de contribuições de previdência privada, saldo de conta bancária, investimentos e poupança, imóveis adquiridos, doações efetuadas no ano calendário, informação de criptoativos, conta bancária e poupança e investimentos ainda não declarados e contas bancárias no exterior. Direto de Brasília. Em Brasília, Rita Sardi. Ô Rita, se esse projeto do Código de Defesa do Contribuinte for aprovado, vai ser um aperto nos sonegadores de impostos, né? Olá, Silvio e ouvintes. Exatamente, Silvio. De autoria do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o projeto que estabelece o Código de Defesa do Contribuinte, depois de muitas idas e vindas, agora está pronto para ser votado. O relator, senador Efraim Filho, do União da Paraíba, após reunião de líderes, disse que iria apresentar seu parecer esta semana. O projeto trata do devedor contumaz, aquele que possui dívida reiterada, substancial e injustificada, ou mesmo aquele contribuinte que tem débitos inscritos na dívida ativa em situação irregular por período igual ou superior a um ano. Efraim Filho explica como funcionam estas empresas e como o projeto vai enfrentar este tipo de prática. Combater a figura do sonegador quanto mais. É algo que é muito nocivo para a nossa economia e são muitas vezes também atividades ligadas a práticas criminosas, a facções, ao crime organizado. São empresas que são feitas para sonegar, elas não têm patrimônio, elas são feitas em nome de laranja. Silvio, o relator diz ainda que as empresas que pagam seus tributos em dia e vivem dentro da lei são prejudicadas por essas que são devedoras contumazes. Previsão do tempo. E vamos conferir como fica o tempo nesta segunda-feira em Santa Catarina. Daniele Lima traz a previsão. Olá, Daniele. Olá, Silvio ouvintes. A segunda-feira começa com predomínio de sol e será mais um dia quente e abafado em Santa Catarina. As temperaturas passam dos 30 graus, com máximas podendo atingir 36 graus no litoral sul, 34 no Planalto Norte e 32 graus no litoral norte. A nebulosidade aumenta ao longo do dia, o que limita a elevação das temperaturas no Grande Oeste, e devem ficar em torno de 32 graus. Há condições para pancadas de chuva com trovoadas e risco de temporais pontuais desde as cidades de fronteira com o Rio Grande do Sul e avançando para as outras regiões do estado, devido à aproximação de uma frente fria. No entanto, existe uma forte tendência de que essa frente fria não consiga avançar, reduzindo a chance de chuva no Planalto Norte, Litoral Norte e Florianópolis. Na terça-feira, o tempo segue instável, com variação de nuvens e possibilidade de chuva isolada pelo estado. As temperaturas não sobem tanto por causa da cobertura de nuvens, mas a sensação de abafamento persiste no norte e nordeste catarinense. No decorrer da semana, a formação de uma nova frente fria deve trazer mais instabilidades, aumentando as condições para a ocorrência de chuva de forma irregular em Santa Catarina. Tenha um ótimo dia e, independente do tempo, que sua semana seja repleta de alegrias. Encerramos aqui mais uma edição do Acaerte Notícias. Fique bem e até amanhã. Tchau! No Savinhago é promoção de verdade. Facilidade de pagamento. Economia que você sente no bolso. Pesquise, compare. Aqui sim vale a pena. No Savinhago é muito mais barato.